Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do planeta, 1 e 1, tá começando o Pretinho Básico ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É nesse exato momento que 1 milhão de pessoas param tudo que estão fazendo para ouvir o Pretinho Básico. A gente vai ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. E tem muita gente que ouve o Pretinho Básico all around the world pelo Atlântida.com.br. Around the world. Around the world. Não tem uma música do Daft Punk que é Around the World? Around the world. Só fica repetindo isso. Around the world. É essa aí mesmo. Me põe aí pra gente ouvir aí, meu. Vou botar, vou, inclusive, agora. Podia ser o prêmio hoje, né? O CD do Daft Punk, né? Que boa, que boa, boa, boa. Daft Punk. Quem não quiser ganhar, como é que faz? Aí não participa. Ou participa mal, né? Boa, então tá. Não tem também do Luiz Seventeen, uma música com esse nome? Around the World. É. Tem uma do Red Hot Chili Peppers, né? Tá, around the world. É, around the world. Chili Peppers. Oasis. Primeiros lá, né? Qual é o Oasis que é parecido? All Around the World. All Around the World. Mas o E-17 também tem uma com esse nome. Aula de inglês. Como é que é o nome da banda? E-17. E-17, não passei por ela. Dessa banda, putz, saiu um cara que a gente conhece. Deixa eu tentar lembrar o nome dele. E-17 é E-17, é isso? É, E-17. Nunca ouvi falar dessa banda, não. Eu nunca ouvi falar. É 80? Bom, mas o Pretinho Básico até as 2 tem um oferecimento de gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Quem tá no estúdio? Everton Cunha. Sim, sou eu. KG. Sim, sou. Marcos Pianjas. Sempre pontual. Fico muito feliz que o Potter não está de novo. Está mais uma vez atrasado. Mais uma vez. Cara, o Potter, vamos tirar o Potter. É, cara. Vamos tirar o Potter. A gente chama o Geiso todo dia. Chato, né, cara? Mas sabe quem tá com a gente? Sabe quem tá com a gente direto de Capão da Canoa? Neto Pagundes. E aí, gurizada, tudo tranquilo? Mas credo, nego velho! Tô aqui, né? Tu tá dizendo bem, né? A gente para tudo pra participar do programa, né? Acabei de sair de dentro d'água aqui. Vim aqui pra cá. Não, vem aqui pro estúdio de verão. Aí, como é que tá estúdio o mar de verão aí da RBS? Como é que tá o mar aí, cara? Né? Cara, tá calmo, tá bonito, cara. Tá cheio de gente bacana aqui. Tá um solão aqui em Capão da Canoa. Realmente muito bacana, cara. Uma bela manhã de praia aqui. Neto, tu sabe que quem fica famoso começa a falar assim, eu não consigo nem ir mais no mercadinho, sozinho. Tu consegue ir pra praia, tomar banho, sem assim, pessoas chatas te incomodando? Mas, cara, com certeza. Eu me lembro uma vez uma mulher que foi me vender um Isso Filme. Aí ela chegou pra mim e disse, não vai botar um Isso Filme no teu carro? O que é um Isso Filme? Se aquela película assim que tu encosta nas sinaleiras e ninguém te enxerga. Eu disse, pô, mas eu passei a minha vida inteira tentando ser conhecido, agora quer me esconder dentro do carro. Esse é Neto Pagundes. A mesma coisa que eu acho da praia, gente, tem que aproveitar a praia, né? A gente não pode deixar ninguém tomar conta. E aquele popular que te abordou no super lá, compadre, como é que foi a mulher aquela que te abordou? Fazendo o como é que foi? Conta aí pra nós. É, a mulher olhou pra mim assim, o que tá fazendo aqui? Eu disse, fazendo compra, e ela... fazendo compra. Como se não pudesse, né? Neto Pagundes. Tipo assim, deve ter alguém que faz compra pro cara, né? O cara tem, uns 12 assessores, né, Neto? Sempre acontece isso, cara. Pagar conta, por exemplo. Os caras acham que o cara apareceu na televisão ou tá no rádio, ele não precisa mais pagar conta, né? Quem tá fazendo não, aí na fila, querido? Vamos combinar uma coisa. Famoso são os caras da Globo. Famoso é o Neila. Big Brother, esses caras são famosos. Não, Big Brother é famoso sazonal. Famoso é o cara que é ator da Globo, que não pode ir em qualquer cidade do país que é reconhecido. Mas eu acho engraçado. Por favor, cara, nós somos. Putz, não é famoso. Quer dizer, eu acho engraçado esses caras falam assim, tu consegue ir no mercado ainda? O cara famoso não consegue nem ir no mercado, ele é tão famoso que não consegue ir no mercado. Cara, ele não quer ir no mercado. Não é legal ir no mercado. Existe essa opção não de tem não um negócio assim, tipo, ele não pode nem ir no supermercado. Que bom que ele não pode ir no supermercado. O George Clooney não quer ir no supermercado. Tem uma história muito legal com o Mick Jagger, né? Que o Mick Jagger, ele mora num castelo lá. Esse é famoso. Esse é famoso. Esse já complica pra ir no supermercado, já complica pra ele. Aí tem uma história muito engraçada. Que já são tão famosos que se vamos pro mercado, todo mundo pensa, não, é. Mas o Mick Jagger mora num castelo no interior da França, num povoadinho lá. E aí, determinada vez, ele foi até a sede da cidade e foi no mercadinho. Lá encontrou uns velhinhos jogando dominó, aquela coisa. E aí um dos velhinhos perguntou pra ele, o senhor faz o quê da vida, hein? Olha que maravilha, cara. O Mick Jagger foi perguntado o que que ele fazia. Aí é muito bom, né, cara? Muito bom. Aí tá demais. É assim, né, Neto? É isso aí. Eu me lembrei de uma história agora do cara que queria conhecer o... Como é que é o nome daquele? O John Wayne. O sonho da vida dele era encontrar um dia o John Wayne. Ele conhecia todos os filmes, sabia todo mundo que tinha atuado e tal, né? Aí um dia ele pegou e disse, eu descobri que esse cara mora numa cidade tal, e eu tô aposentado, vou lá. Pegou a mulher dele, né? Disse que sentou lá numa mesa de um restaurante, que era o restaurante que sempre o John Wayne frequentava. Aí ele ficou, ele viu que o John Wayne foi no banheiro e voltou com a perna meio molhada, assim, e ele, o urologista, disse, pá, mas é a chance que eu tenho, cara, de levantar um assunto com ele, né? É a minha área, a área que eu sou especialista. De repente o cara tá com problema urinário, alguma coisa ali, e eu posso bater um papo com o meu ídolo, né? Uhum. Aí ele vê, o John Wayne sai do banheiro assim, com aquela marca na calça, assim, ele encostou no John Wayne e disse, olha, eu sou do Brasil, eu sou um médico especialista, eu posso solucionar esse teu problema e tal. E o John Wayne disse pra ele, mas que problema? Esse teu problema é urinário? Disse, não, meu problema é só ser famoso, cara. Porque eu chego no banheiro, tem aqueles banheirinhos um ao lado do outro, assim, eu me encosto pra mijar e sempre tem um cara que tá mijando e me reconhece. E aí vira pra mim. O problema são os outros, né, Neto? Eu sou os outros, eu sou só conhecido, não posso naqueles banheirinhos que tem aquele banheirinho um ao lado do outro. O John Wayne ganhou o Oscar fazendo o papel do Jeff Bridges nesse filme, na refilmagem dos Irmãos Coen, da Bravura Indômita. Ele fez o original, né? O original em 69. E ganhou o Oscar por esse papel. O único Oscar do John Wayne foi por esse papel que o Jeff Bridges faz hoje em dia, né? No True filme dos Grit. Irmãos Coen. Baita filme. Muito bom. Vamos para os destaques do Clique RBS. O ex-árbitro e jornalista Oscar Roberto Godoy, caraca, passou por uma cirurgia durante a madrugada e permanece internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. O Godoy foi baleado na noite de ontem numa tentativa de assalto em São Paulo. De acordo com o Hospital das Clínicas, Oscar Roberto Godoy foi atingido por 4 tiros e ainda tem um projétil alojado. Ele trabalhou em algum jogo ontem? Não, acho que não. Ele é comentarista, inclusive, num programa. Sim, mas ele foi trabalhado como... É da Band, não é? Ele foi da Band. Ele foi demitido da Band porque detonou os caras no ar, numa transmissão, no meio de uma transmissão. É esse tipo de repórter, assim, que tu conhece, né, Marcelo? É verdade. O cara que fala, Marcelo. Cara que fala bastante, que bate com pau na mesa. Isso aí. A montadora japonesa Honda anunciou hoje um recall de 700 mil veículos. Eles detectaram problemas que podem provocar uma paralisação no motor e dificuldade na partida de certos modelos. Tranquilo. Os problemas estão principalmente nos modelos Fit e City. Então acho que é esses City carros dois aí modelos. Que sempre ficam no... Eu tava pensando que era moto. Nos filmes. Não, é os carros. É, nos filmes daqueles que ficam sempre no trilho do trem. Deve ser esse problema na partida. Sempre falha o motor em cima do trem. E aí sempre tem uma loira com um vestido sumário apavorada dentro do carro. Ou quando um psicopata tá se aproximando e tu fica olhando pelo espelhinho. Falha o filme também. Falha o motor também. Outro foge da mansão mal assombrada, entra no carro e o carro... Cara, não é por isso, novamente, que eu não troco de carro, cara. Porque sempre tem esses recall aí, cara. Sempre tem. Pra que eu vou trocar de carro pra me incomodar? Agora vai ser o teu chassi. Não vai ser o meu já foi, né? Sabe quando tu me pergunta por que eu não troco de celular? Me incomoda tanto quando eu te pergunto por que tu não troca de carro. Mas teu celular é muito ruim. E teu carro é muito bom, né? Depois de 4 meses de vigência, o horário de verão acaba neste domingo. De sábado para domingo, os moradores da região sul, sudeste e centro-oeste deverão atrasar os relógios em 1 hora. A mudança de horário ocorre sempre no 3º domingo de outubro e termina no 3º domingo de fevereiro. É de sábado para domingo, não domingo para segunda? Não, para domingo. Domingo. Quebra as pernas. É, tá louco. Tem que ter o domingo para se adaptar, pra né? Pra se adaptar. Sábado para domingo. É sempre de sábado para domingo. A entrada e a saída do horário de verão tem que ser de sábado para domingo. Ah, tá bom. Para fechar os destaques do Clique RBS, próximas etapas da obra do elevado Rita Maria devem afetar o trânsito em Florianópolis. Em uma das fases, poderá ser necessário fechar as avenidas em direção à Beira-Mar Norte. Apesar da obra já ter começado, a prefeitura ainda não tem um esquema definido que vai organizar o fluxo de carros. Que bom, né, que a prefeitura não tem. Exatamente, exatamente. Acho que tá na hora, Almir, de tu... oferecer os teus préstimos lá, né? Evidentemente, né, que é um planejamento. Ah, né? Que todo chama. Quem chamou esse churro? É, querido. Foi eu que chamei por Almir. Qual é o problema de chamar o Almir? Podia ser, tu. Cara bom, agradável, fala tranquilamente. Tentando, né, fazer um envolvimento empresarial com o Almir, né? Pra vamos ouvir. 2011, pessoal. Quem sabe, né? Tentarmos de alguma forma. Presta atenção. Obrigado, querido Almir, porque é disso que nós estamos precisando. É verdade, né, doutor Mello? Que se atenham, né? Ao que os outros, não é verdade? Exatamente. Estão exatamente querendo, né? Dizer, porque nós não podemos viver desta forma em que as pessoas não têm um menor. Só pra não deixar em branco. Passar aqui e registrar depois. A chegada do Potter. Retórica, né, cara? O Potter chegou 10 minutos atrasado. Vai daí, Marcelo. Eu não vou é verdade, falar mais. Amigo, uma garota enfrentou homens num concurso de barriga de cerveja. Mas foi logo eliminada. Quem ganhou foi o Mike Perini e o Dallas Glover, de 30 anos. E o Mike Perini tem 65 anos, ganhou a maior barriga de cerveja num concurso em Lakeside. No estado da Califórnia. Olha, Lakeside, mano. Um homem sem barriga. Lá em Lakeside é. Um homem sem barriga é um homem sem história. Boa, Marcelo. Um programa ao vivo, o âncora insinua que repórter tem o pênis pequeno. Ah, acontece. Porã tá de férias, foi lá nesse programa e o repórter ao vivo disse que ele tem o pinto pequeno em australiano. Foi mais ou menos assim. I don't understand how something very, very small. Cancer, so impressive. Bom, o teu inglês, Marcelo, é algo, olha. Eu fiz aula 74 horas expressa por correio. É, por isso. Em seguida, a apresentadora Belina Rega respondeu: well, you could know about. Good, quê? Não about. Bosta nenhuma, né? About. Não, About. É, tradução, eu não entendo como algo tão pequeno pode ser tão impressionante. E a Belinda, a garota, a mulher, olhou pra ele e disse assim: bom, você deveria entender disso. Em inglês, como é que é? Well, you could know about. Loja faz sucesso na China ao fazer tatuagem no porco. Olha, você que tem um porco pode tatuar, viu, Neto Fagundes? Já tô com o meu tatuado, querido. Os animais são anestesiados e em seguida decorados com desenhos feitos por Wen Xingxiang na China por outros tatuadores que trabalham na sua loja. Animais recebem as mais diferentes tatuagens. Mas dizem, né, a porquinha do Neto tem um lacinho aqui no lombo, aqui, sabe? Um lombo ali perto da bunda dela ali. Tatuado. Como se fosse um presentinho. Como se fosse um presente. Não é tribal, é um lacinho. É um lacinho. Mas dizem, Raquel. Mas dizem que os tatuadores treinam, né? Que a pele de porco é boa pra isso. Pra treinar. Eles treinam a tatuagem. Ah, então por isso. Eu gosto de toda a frase que começa com dizem que. É, porque eu nunca vi, né? Treinam na carne morta, né? Na carne que. Eu já não sei. Não, vamos comer. Tatuador treina no corpo de outras pessoas mesmo. Cara, treina no corpo de cliente. Compra, chega lá galinha, o primeiro que ele por exemplo, o KG, né? O KG passou por um processo. A primeira aula do tatuador foi a tatuagem do KG ali. O tatuador é meio açougueiro, então faz estágio no açougue. O Lelê também. Mas é verdade, é. Tu compra carne e galinha sem pele. Truco comprou uma tatuagem nas caras, assim, uma tatuagem uma roxa. Sim. É, aquilo lá. Ah, ali foi o princípio. Não, ali é carimbo de inspeção. Não, tatuagem, galera. Foi o Edu Tatu lá que treinou lá. Ele tá tem um roxinho numa carne e o Edu Tatu. É, o número fica direitinho ali, cara. Exatamente. Mas pode ver que tem uns que estão meio manchados, são os principiantes. Ah, são os novos estagiários. Exatamente. Os estagiários. Vai daí, Everton Cunha. Olha, eu detesto piada de papagaio. Vou contar uma. Sim, cara. Vocês acham graça em piada de papagaio? Fala a verdade. Ah, eu acho mal pra caramba. Eu também não suporto piada de papagaio. Pô, a primeira piada que eu aprendi foi a piada de papagaio. É mesmo? Conta aí. Qual que é? Passei a noite procurando tu? Não, aquela que o papagaio vai pro... entra no... Fecha um rolo num boliche, o papagaio entra pra dentro da patente. Ah, é. E aí senta uma gorda pra... Aí começa a chover, ventar, dá trovão. Não, não é bem essa. Não. Que... A gorda olha pro céu e diz, ah, que céu é regalado. Ah, que céu estrelado. E o papagaio olha e diz, ah, é arreganhado. Que noite. Uma coisa que rima. Eu era prego, achava demais. Tá bom, não tem a sua importância. Pra todo mundo. E tem aquela também do papagaio que diz pro ladrão, né? Cuidado que o Jesus tá vendo. Ah, cuidado que Jesus tá vendo. Jesus é o cachorro. Tem um pitbull, né? É, tem um pitbull do lado do ladrão. Sim, e sim. Tem essa também, vento, como é que é? Tá ventando. O papagaio vai parar dentro. O Theo contou aqui pra nós. Ah, O papagaio vai parar dentro do vaso, aí chega uma pessoa, senta. Não, depois ele conta pro outro papagaio. É, pior foi comigo. Ah, foi parar num lago lá, e aí daqui a pouco começou a ventar muito forte. Aí daqui a pouco começou a chover. E aí, ainda bem que depois me atiraram um tronco. Senão eu ia afundar. E por aí bom, vai. Tá bom. O Theo contando é muito melhor. Ah, claro. O homem fica encantado com o papagaio. Sonha em ter um papagaio. Resolve ter um papagaio. Aí compra um papagaio pra família. Chega na loja dos animais ali. Olha, eu quero comprar aquele ali, ó. Aí o cara, olha, o senhor tá com sorte, hein? É o último papagaio esse aqui. Sempre é o último. Mas tem um pequeno probleminha nesse papagaio. Ele era da zona. E aí o linguajar do papagaio não é muito adequado, né? Ah, mas o cara tá afim do papagaio, queria ter um papagaio. Disse, não tem problema não, isso aí é o de menos. Vamos embora, vamos levar ele. Leva o papagaio pra casa dentro de uma caixinha. Toda ali, enroladinha e tal. Pra fazer surpresa pra família. Chega em casa e tal, e explica antes pra todo mundo na família, pra esposa, pras filhas, olha, esse papagaio era o último que tinha, decidimos comprar, mas ele é boca suja, bagaceiro. Como um todo papagaio. Ele era da zona, então não repare se ele falar alguma coisa que não deve, a gente vai ensinando aos pouquinhos e tal. Ah, tudo bem, a família gostou, abriram a caixa. Quando abriram a caixa, o papagaio olhou ao redor e tal, aí olhou pra mulher, olhou pra casa, olhou pras filhas, olhou pra todo mundo. Primeiro olhou pra casa, ó, casa nova. Isso é papagaio. É um papagaio. Ele vai falar mais, Guilherme. Vai ver. Me dele. Quem é que ele falou? Fala um corrupaco antes. Casa nova. Casa nova. Ele é chinês, o papagaio é chinês. Sim. Casa nova. Na próxima fala do papagaio, pode ser que ele tenha uma influência alemã. Tá. Vamos ver. Vamos adiante. Ele continuou olhando e tal, e olhou. Depois da casa nova, ele olhou pra mulher. Quando olhou pra mulher, disse: Dona Nova. Dona Nova, certo. Aí continuou olhando, olhou pras filhas. Ah, camélias novas. Camélias. Aí camélias. Olhou pro homem. Mas em compensação, cliente velho. Entregou o cara, né? Vocês gostaram do meu papagaio? Muito bom, cara. Tu vai ver as seis quantidades de piadas de papagaio que vai ter pra contar. Pedir pro Neto contar aquela do cara que o cara foi comprar um papagaio e só tinha coruja. Te lembra dessa aí, Neto? Essa é boa, Neto. Né? O cara chegou pra comprar o papagaio e o cara não queria perder a grana. Vendeu como papagaio uma coruja pro cara. E aí o cara levou e tal, e no outro dia ele foi tocar uma flauta no cara. Tá, pintou, disse, né? Pintou a coruja, né? De verde, amarelo. É, pintou, tá, deixou ela bem parecida com o papagaio, tá, verdinha, levou e tal. E ele foi tirar sarro com o cara no outro dia, né? Disse pro cara, e aí? E aquele papagaio? Falando muito? E o cara disse, olha, falar não fala, mas presta uma atenção com o troço de louco. Pô, eu contei essa piada pra quem, cara, no planeta? O planeta contou pra alguém lá. A Mariana. Foi um fracasso. Contou pra todo mundo essa piada. Mariana Rios. Ninguém riu, né? Pra Ivete. Ninguém riu. Nem a Mariana Rios. Nem a Mariana Rios. Coisas que você nunca soube. Never know. Os cabelos do Elvis eram loiros. Tem gente que nasce com cabelo loiro e depois escurece. Ele pinta de... Aliás, cara... O meu irmão nasceu com cabelo loiro. Tá, mas ele, eu acho que ele pintava. O Elvis pintava os cabelos. É, mas o meu irmão nasceu de cabelo loiro e depois foi escurecer. É, o meu irmão tem também. Tem gente também. Que acontece. Eu também. Falar em Elvis, o Elvis perdeu um recorde, sabia? Qual? Na Billboard, na parada, aquele seriado, a série Glee, ela relança músicas regravadas, isso, né? E vai pra venda, né? E aí eles conseguiram colocar 6 músicas no top 100 lá da Billboard. E aí chegaram a 113 músicas e o Elvis tinha um recorde de 108 músicas no top 100. Perdeu pra minissérie. E eles passaram. Perdeu pro Glee. Cara, pro Glee. Chato pra caramba. Não, mas peraí, não. O Glee é um fenômeno, né, é muito chato. O Glee é um serial. Não, e regrava, só regrava. Músicas de vários artistas. O Elvis ainda é o único autor, assim, o único intérprete. Claro. Que emplacou mais músicas. Né? O Glee é uma grande coletânea, né? É uma coletânea com o apoio da TV. Vale, né, As tartarugas, Gauchão, podem respirar através de seus rabos. Sim! Ah, não. Como assim? É mesmo? Ah, mas eu não ia conseguir respirar se fosse assim. Por quê? Algum professor de biologia aí nos... Como assim a tartaruga respira pelo rabo? Deve ser, né? Me pergunta maiores detalhes. Vamos tampar a respiração dela? O ser humano faz um monte de coisa pelo rabo. Cocô. Um lápis pode escrever uma linha reta de até 56 quilômetros. Ah, quem é que testou isso, Cajero? Ah, um lápis? Tem alguém que... Depende do lápis, né? Ah, o grafite. Não, um lápis normal. Um lápis normal vai escrever um lápis inteiro. 56 quilômetros até terminar. Não, depende do lápis, se for fábrica. Tem que dar uma parada pra afinar o lápis, né? É, claro. Aí já toma um copo d'água, né? Isso. Coisa mais linda é pegar o canivete, né? E ficar ali cortando o lápis. Você lembra quando era? Ficava deixar o grafite bem fininho. Todos os cisnes da Inglaterra são de propriedade da rainha. Mas vai gostar de cisne assim. Todos os terrenos também, né? Tudo é da rainha lá. Nesse filme, o retorno do rei. Nada aí, de ninguém retorno, lá. Não, o discurso. Tem propriedade lá. É. Tem problema, morreu, não fica pra herança, morreu, fica pra coroa. É mesmo. Morreu, fica pra coroa. Nesse filme, o discurso do rei aí. E o mais incrível, assim, na Inglaterra, cara, só 5% da população acredita em Deus. 5% da população. Pra gente, que é um paradoxo, né? Que a gente vive no maior país católico do mundo, a gente conhece, é influenciado por uma cultura protestante, que é a cultura americana. Enfim, a gente vive rodeado de pessoas que acreditam em Deus. Na Inglaterra, só 5%. Mas eu acho que é uma tendência do próprio povo europeu, assim. É essa. Não é só na Inglaterra. Não, na Itália não. Alemanha... Na Itália é todo mundo. Não. Tirando na a Itália... Espanha, cara, a Espanha são muito católicos. Os países mais... latinos, né? Mais latinos. Pode ser. Portugal, Espanha, França. Leonardo da Vinci inventou a tesoura. Vai, ele inventou tudo. Ele e o Michelangelo são... Tu te lembra, né, Cajé? Tu lembra como é que foi inventando como é que ele inventava as coisas? Não, o velho da Vinci chegou uma vez lá, que olha o que eu tenho aqui e tal, com uma tesourinha. Tem um papel aí? Aí eu perguntei pra que debochou, serve isso. Debochou dele. Aí ele pegou uma... Ah, eu vou chamar isso aqui de garfo, ele disse. O cara erra. Caracóis podem dormir por 3 anos. Por isso que são lentos, né? Por isso que são lentos. Gatos não sentem o gosto de doces. Por isso são chatos. Olhos azuis são mais sensíveis à luz. Sim, né? Sim. É mais essa, claro, única, né? Essa é a única verdade. Essa aí que eu já ouvi. Então essa aí não foi. E eu tenho olho azul, né? Modéstia à parte. Não sei se mais alguém aqui tem. Mas o que, que adianta ter olho azul com essa cara? Só eu tenho olho aqui. Tem olho azul? Não, e é pior. O que, que adianta ter olho azul com esse queixo? E é o pior, né? É o pior, porque o olho azul, ele no sol, cara, não dá pra ver nada, meu. E dói o olho azul, é horrível, cara. É horrível ter olho azul. Tem dor no olho, a gente sabe o que é isso, né, Potter? É verdade, dor no olho dói demais. Sim! Dói olho demais. Azul. Eu tenho dor no olho. Potter, eu devia te dar um gancho, Potter. Por quê, cara? Porque tu chegou 10 minutos cara, atrasado. Sabe que aí eu esqueci que não tinha mais folga? Tá bem atirado, comendo assim. Meu Deus, essa semana não tem folga. O Potter correto. É aquele reserva de luxo. Então vou me esquecer hoje. Pode entrar em qualquer momento do jogo. Agora não dá mais. Agora já falei, agora, né? Eu vou contar uma piada então, Maurício. Piada do Potter! Apoio! Perfumarias pra mim! Desodorantes, sabonetes, shampoo e talco pra mim! E aí, numa entrevista de emprego, o gerente pergunta: qual é o cargo que você pretende ocupar, rapaz? Presidente! E aí o cara, o entrevistador: você é louco? Não, não, precisa ser? Às vezes precisa, né? Tem alguma aí, Neto Fagundes? Várias. Vai então. Não, me lembrei do nego velho que foi chamado pra arrumar um armário. E aí o cara chegou e disse: olha, o senhor deu uma olhada pra mim, disse a dona da casa ali, que sempre que tá passando o ônibus aqui, quando ele passa, abre a porta do meu armário. Aí ele vai... Deu uma organizada no negócio, entrou, ficou ali, disse: ó, tá pronta a sua porta. E a mulher disse: não, mas não adianta, tem que esperar passar o ônibus. Aí ele: mas como assim? Disse: não, o senhor entra, o senhor vai ver. A hora que passar o ônibus, vai abrir a porta ali. Aí ele entrou, ficou dentro do armário, e o cara, chegou o marido da mulher. Entrou assim, quando abriu a porta do armário, tava o cara dentro do armário. Disse: que é isso, rapaz? Ele disse: pô, só tem de fé, querido, que eu tô esperando o ônibus. Periga tu não acreditar. Periga não acreditar. Cagê, tu só erra nesse programa, Cagê. É impressionante, cara. Pô, mais uma vez, né? Sobre o assunto veado e viado. Ah, olha aí. Galera do PB, conforme o Cagê falou, veado sim é com E, referente ao animal, sim. Ao Bambi. Sim. O animal é veado. O Bambi, né? Agora existe o viado, que é uma abreviação de desviado, que era como eram chamados os rapazes que voltavam da Europa nisso. Com todas aquelas pontas. Eu não acredito. Então nisso. O viado, o homem, o homossexual, ele é com I, porque ele é desviado. Caraca. Ah, do costume da sociedade. Eu pensei que fosse uma alusão ao bichinho, não, veado. Não, que é, não. Saltitão não tem nada a ver. Bambi, Bambi. É, então o veado animal é com E e o viado gay, homossexual é com I. Diz a lenda que o... Vamos confirmar isso, porque eu concordo com o tio, era o que eu ia dizer, o troço mais extraordinário na história do Pretinho hoje. Porque, segundo o Wendel Silva aqui, ó, diz a lenda que desviado surgiu em Pelotas, onde se tinham famílias com estrutura para mandar os filhos estudarem no exterior. Os filhos tudo afeminado, né? Aprendiam os costumes europeus, principalmente o jeito delicado, onde para muitos diziam que desviaram o menino lá na Europa. Cara, então o viado é de eu já tinha ouvido falar. Aqui viado. No Aurélio não existe a palavra viado. Olha aí. Não existe a palavra viado. E a veado, que no que diz Aurélio, aí? Veado existe, o animal, veado. Só o animal. Só o animal? Só o animal. Então. Olha aqui, ó, no Micaelis tem assim... Que é Micaelis, cara? No moderno dicionário da língua portuguesa tem viado, e viado é o substantivo masculino, antigo pano listrado. Com viado I? Com I. É. Antigo pano listrado. Olha só. É que os dicionários... Veado no Aurélio, tá? Animal mamífero, prato feito com esse animal, veado, né? No jogo do bicho é o número 24 e brasileiro chulo homossexual. É, veado. E aí, a referência em alguns lugares do país, veiado. Tipo, veiado. Em vez de veado, veiado. Pode ser uma lenda urbana isso aí, mano. É, de repente. Não, olha aqui, mas a história é bem contado. E aqui tem por veado aqui, ó. Pederasta que... passivo, 24. Veado. E olha aqui, ó. Veado, E tanto é verdade que o número 24 vem daí, né? E também é uma espécie de mandioca de talo vermelho. Porque se fosse viado com I e essa história fosse real, não teria sentido o 24 que todo mundo fala. É. Não, mas aí jogo depois... No jogo do bicho, Esse viado de desviado aí não... Não, mas essa fama de Pelotas... É real. Porque tu imagina, né? Os guasca, tosco. Aí vem os guri falando francês, fazendo biquinho. Sim, a Zona Sul, o início dos anos 900. A língua é muito rica, cara. Muito rica. E Pelotas, a gente brinca, mas é a cidade que mais tem homem no Brasil, né? Cada um tem o seu. E aí Pelotas seria responsável pela exportação pro Brasil inteiro do termo viado, então. Porque no Brasil inteiro se fala mas viado. É uma história bem contada, desviado, né? Mas eu prefiro, mas quando eu chamo um cara de viado, não rolou. Eu falo com I. Fica mais agressivo. Fica mais agressivo, é verdade. Veado até meio gay. Enquanto chama veado é uma bicha chamando o outro de viado. Você é um homem. Veado. O homem que chamando o outro de viado é um viado mesmo. Caita do ontem, sobre essas coisas assim, de grossura, filho e tal. Ontem eu participei de uma aula de humor lá na Perestroika com o Felipe Anguinone, foi muito legal. Aula de humor. Que engraçado, né? O cara tá desvendando os mistérios do humor, assim. E aí passou um sketch do Monty Python, em que chega um filho, assim, na casa, e o pai bem grosso, assim, começa a desdenhar do filho e tal. E o filho é um mineiro, que sai de casa e vai ser mineiro, e o pai é um escritor de poemas. E aí o pai dizendo assim: um dia você vai notar que isso aqui é a vida de poemas, e diz, uma vida de escritor é uma vida digna. E o filho: não, pai, um dia você vai notar que a vida não é só cultura, não é só poemas. Tipo, a inversão do cara que sai de casa e que falta todo fresquinho. Ele e o pai é um mineiro, só que totalmente inverso, assim, um negócio muito engraçado. Ontem no Globo News tinha um cara, um gramático lá, dizendo que a língua vai se modificando, né? E diz que a próxima grande modificação é o seguinte: tu não vai precisar mais botar o plural em coisas que é óbvio que é plural, né? Os caras estavam lá jogando, entendeu? Tu não precisa mais colocar "os caras estavam lá jogando", entendeu? A língua vai se diminuindo, ela vai se adaptando à língua falada. Assim. Dois ela sempre vai existir escrita, entendeu? A gente que corrige a língua portuguesa, a gente já tá muito distante da língua portuguesa do Machado de Assis, por exemplo. Ninguém fala que nem ele. Lógico. Né? E ninguém mais escreve que nem ele. A gente tá dois níveis de distância já do Machado de Assis, entendeu? Verdade. E aí vai diminuindo mais. Então, por exemplo, os plurais cada vez os mais... Os plurais vão cada vez... Porque eu falei "os", já acabou. Tu já sabe que é "os". Entendeu? Mais de um, entendeu? É isso aí. Modificando. Não, tem razão, a língua vai mudando, né? Cara, já é 1:30, tá? Vender agora... coisa aí, né, Marcos? Vamos lá, classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Então vamos pra duas ofertas. dos classificados do Pretinho. Prezados Pretinho, com muito pesar tive de trocar o meu A3 por outro carro. Restaram, porém, 4 rodas originais do Audi A3 Sportback Aro 17. São originais, montadas com pneu Kumo, que estão em ótimo estado. Explico. Eu tinha 2 jogos de rodas, um com aro 15 e outro com aro 17, que eu usava quando queria dar um ar mais esportivo. Elas estão em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, e peço a bagatela de R$3.000 pelas 4. Escrever para rodas.audi@hotmail.com. Ele vai vender de 4, é isso? rodas.audi@hotmail.com. Quem manda aqui é o Paulo Jota, que manda um PS bem legal aqui, ó. Minha mãe, que tem 82 anos, simplesmente adora vocês. Então, se quiserem mandar um A Velha pra dona Lira, que tá em Torres, ficaria muito agradecido. Quando chega perto do Pretinho, ela sai da sala de fininho dizendo: vou assistir os Pretinho! E fica no quarto rindo sozinha e acha que o Fetter tem a voz mais linda do mundo. Então, dona Lira, A Velha! Mais umas oferta? Como é que é agora, Potter? Mais umas oferta aí. Mais uma oferta dos classificados do Pretinho. Quero vender um Escort GL ano 84 do meu pai. Bom, combustível, gasolina. Era álcool, mas foi feito o motor para gasolina. Ah, meu Deus do céu. Ficou em excelentes condições. Excelente condição de uso. Tem 3 portas, 2 mais o porta-mala, Almeiro. É, sempre vem com esse papo, né? Ar quente, CD player, alarme é dourado. Carro totalmente original. Carro dourado, carro de ouro. É um Escort GL 84, um carro para quem gosta de carro econômico ou apenas que esteja precisando de um carro. Tô pedindo R$8.000, eu aceito negociações. E-mail para... Nossa senhora, o e-mail do cara. Nossa senhora, Jean... o e-mail do cara. Não, presta atenção que é difícil. Jean com J, né? Jean com J. Jean.machado_nota10. @hotmail.com. Jean.machado_nota10@hotmail.com, esse Escort GL84, né, Almirzão? É verdade, meu querido, como é que tu tá, meu irmão? Eu tô muito bem, Almir. Grande brother. Tranquilamente. Muito legal, saudade do Magnânimo, né? O Magnânimo acho que volta segunda, viu, meu? Será que volta segunda-feira já? É uma semaninha só de repouso e vem a milhão aí. Já fiquei tudo arrepiado aqui, olha só, minhas costas tudo arrepiado. Senti, eu senti. Que beleza, gente, vocês não sabem como é ser cego. Nenhum meu comentário, amigo. Vocês não sabem a dificuldade de ser cego. Não. Então você, amigo cego, deficiente visual, agora Almir quer. Lança o baralho para deficientes visuais. Olha aí, que bom. Mais um braille, projeto de inclusão social da Almir que tem. Claro. Entendeu? Para você, cego, poder jogar o seu carteado. Se divertir, né, Almir? Se divertir. Parabéns, Almir. Parabéns. Almir que está comprometido na inclusão social. Eu tô vendo, Almir. Como é o baralho? Como funciona? Além de ter ali o númerozinho, 4, a dama, o rei. Dama e tal. Quando você pega na carta, ela fala o valor do baralho. Tava legal. Entendeu? Dessa forma, você vai saber qual é a... 7 de ouro. Que tá na sua mão, exatamente. Mas e o cara que tá jogando... É, os caras que estão jogando contra, Almeir. Almeir. Não, mas aí tem que jogar contra surdos, Almeir. Entendeu? Mas aí, Almeir. Ah, boa. Só piora. É um boa, cego, cara. Contra um surdo. Cego contra surdos, boa. Sabe como é que a gente aparta a briga de cego, né, Almeir? Como? Como é que é, meu querido? Sabe como é que a gente aparta uma briga de cegos? Como? Não! É só gritar, de faca não! É ótimo pra jogar pôquer esse baralho aqui. Muito bom, meu. Joga esse maravilhoso carteado para o Mundial de Deficientes Visuais. Agora você poderá jogar, amigo cego. Parece o Yoda, a minha frase. Graças a esse maravilhoso produto, você aí está incluso no mundo do carteado. Tá na praia, tá chovendo, vai poder jogar um baralhinho. Vai poder jogar um baralhinho. Mas que beleza, Almeida. Vai jogar um truco, coisa linda. Cara, e-mail, três de paus, não sei o que. Tem e-mail aí, Almeida? Tem melhor. Tem e-mail. Ó, rouba monte dá pra jogar. Rouba monte. Rouba monte dá pra jogar com 4 ali. Escova dá pra jogar. Escova dá pra jogar também. Pra quem quiser jogar. Paciência dá pra jogar. 21. Dá pra fazer mágica. Dá pra fazer mágica. Até pra fazer mágica. É verdade. Não tem e-mail. Não tem e-mail. Você tem contato através da mentalização. Mas se você quiser mandar a sua oferta pros desclassificados do Almir, mande pra pretinhobásico@atlantida.com.br. São 25 para as duas. E a gente já volta com o Pretinho Básico. Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 18 pras duas, estamos de volta com o Pretinho Básico pra Gauchão Coca-Cola, comemora do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você e nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija, doutor Alceu. É data meta, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Inter empatou ontem na Libertadores, doutor Maurício. Pois é, doutor Alceu. Finalzinho, no último minuto. Doutor D'Alessandro, o que que é o homem? Eu não vou falar nada. Quer que eu diga o quê? Quer que eu diga o quê? O cara não aprende. Quer eu falar? Eu não vou falar nada pra não ser demitido. Mas foi ruim, né? Vai tomar banho do Celso Roth. Celso Roth é que errou. Muito burro. Tirou o meio campo pra botar o zagueiro. Trouxe o Omelete pra dentro da nossa área. O Omelete? É muito burro esse Celso Roth. Ele escuta esse programa aqui? É puta! Acho que não. Puta merda! Vai me tirar do time, vai botar um volante! É só o que falta, né, Dalé? Olha, lamentável, senhor Celso Roth. Até ele acertou um pouquinho na escalação, tinha dizendo que tava machucado, mas estão dizendo depois que não tá machucado mais. Ontem eu tava vendo uma pré-jornada da Gaúcha, né? Aí estava fazendo uma pesquisa qual que era a dupla ideal de ataque do Inter. A dupla menos votada foi a que Celso Roth escalou como titular. É impressionante. Mas o Damião, cara, é um bom jogador. O que a torcida quer, o Celso Roth não quer, né? É, mas que às vezes que, tipo assim, ontem o Cavenaghi entrou, jogou bem, é um bom jogador. O Bolatti já mostrou que é bom jogador também. O Bolatti? Né? E talvez o Inter jogou melhor que o Emelec, mas o Emelec é muito frágil, né? Que é uma equipe muito ruim. E talvez, assim, pensando a médio e longo prazo, tenha sido até bom o Inter empatar para um saltinho já não brilhar agora no começo da competição, baixar a cabecinha e trabalhar. Tem muita coisa errada, mas também não foi um desespero completo assim. É, basta ver que é ruim. O Cruzeiro que enfiou 5 nos argentinos, né, Dalé? 5-0! Meteram os colheres no Rio Mirão da seleção. Quem também fez 5 foi o Caxias, na Copa do Brasil. Voltando rapidinho ao Cruzeiro, em 2009, quando o Cruzeiro perdeu a decisão pro Estudiantes, em Minas Gerais, os dois começaram no mesmo grupo, o grupo de fases, esse agora. E o primeiro jogo do Cruzeiro foi 3-0. Não foi 5, mas foi 3-0 no Estudiantes. Depois eles tomaram 4 na Argentina. E o Cruzeiro, como tem um vocês já viram que ele tá sempre rodeado, parece de uma sorte na Libertadores. O primeiro gol foi a 1 minuto, uma bola que o cara chutou. E cobriu o goleiro, bateu no cara e cobriu o goleiro. E cobre o goleiro de uma forma absurda. Sabe que o Cruzeiro é um clube de futebol que consegue aliar o que o Inter e o Grêmio têm. É. Né? O Grêmio tem a raça, essa coisa de jogar a Copa muito bem, né? E o Cruzeiro é exatamente de montar alguns times assim que ficaram pra história. E o Cruzeiro tem times da história. Ah, mas é ruim de as ver duas coisas ao mesmo um tempo. Jogo como Cruzeiro e Estudiantes naquele Arena do Jacaré, ó, 10 mil fazer, pessoas, né, em 7 lagoas. Não tem fazer, não tem estágio. Ah, mas é complicado. É, exatamente, na Copa do Brasil, Caxias enfiou 5-0 no Tailândia. Já se classificou, já. Já tá classificado. São Paulo também se classificou na primeira fase, Flamengo também. O Ipiranga Derechim perdeu no Coritiba. Coritiba do Tcheco, que mandou um beijo pra todo mundo aí, viu? Valeu, Tcheco! E você sabe que esse gol que o Coritiba fez contra o Ipiranga tava impedido. Roubaram o Ipiranga. E hoje estreia o Grêmio na Libertadores, doutor Meira. É evidente, né? Qual é o planejamento do Tricolor? Faz um chamamento da torcida. Eu vou convocar aqui, né? Em nome da direção, né? Em nome do Grêmio. Convocar o torcedor. Mas o senhor não é mais a direção. Não, mas eu fui um dia, né? E graças à minha saída que o Renato veio, né? É, então eu tenho um papel determinante para essa classificação. Convoca, doutor, também. E que o torcedor, né, venha e lote o estádio. No horário bom, no horário bom. 19:30, 45. 45. Popular 15 para as 8. Aqui pode ser, então, que venha, né? O querido torcedor gremista aqui. Tá bom, a gente pensa, né? Graças, então, ao manifesto, né? Tá bom. Doutor Meira, o goleiro Wilson do Figueirense, tá namorando, sabe com quem, doutor Meira? Com a musa do Figueirense. A Natália Dias, não é novidade. Faz tempo isso, cara. Isso na apresentação do Figueira, lá no plantel, a gente já... Mas é que vocês têm essas informações, de coxinha. Tem que passar isso no programa, cara. Não, mas será um abraço pro Muralha. O Muralha ouve aqui o Pretinho Barro. Tá namorando a Natália. Será que não era em off? Será que não era em off? só interna. Ah, é, nada agora, nenhum, mas o Piaget falou pra todo mundo. Eu acho que tá ficando só. Direção... É que vazou agora no Clique. Ah, vazou nada. Os caras estão muito desinformados. Alô, Clique RBS, vamos se informar. Tá aqui no blog Esporte Clube Batom das Gurias, lá de Santa Catarina. Muito ruim, hein, meninas? Vamos se informar mais aí. Desculpa, meninas, é o Piaget, tá? Que foi tá quando? Foi em janeiro, né, gente? Lá. Na Semana do Planeta. Sim, mas janeiro foi mês passado, né, Piaget? Tá, mas tá certa a informação, já estão ficando há 6 meses, tá certo? Tá, tá, era isso, doutor Maurício. Obrigado, doutor Ocião. Bela participação aqui, pena que os colegas não colaboraram. E vale o registro que o Ronaldinho não consegue jogar no Flamengo a quarta partida. Ontem eu vi quase toda a partida do Flamengo, ao invés do Inter, só fez aquele gol. Porque jogando mal aos 30 do primeiro tempo, a torcida já começou a dar aquela... É mesmo. Detalhe, né? Jogando contra o Muricy de Alagoas. Grande Muricy. Grande Muricy. Melhor treinador do Brasil. Não tinha nada a ver com treinador. Tá brincando, Pi? Nada. E tem uma informação de patrocínio, né, Potter? É verdade. Cosme Rímulo do Estadão disse que o Flamengo esperava um patrocínio de 45 milhões com o Ronaldinho e aí quebrou o contrato com a Batavo, não fez o Ronaldinho jogar com a camiseta da Batavo. A Batavo pagava 25 milhões e aí não veio ninguém pra pagar 45 milhões. E aí ofereceu 30 milhões, o Flamengo também negaciou. Pode ver que a camisa do Flamengo tá escrito Flamengo sócio, flamengo.com.br, alguma coisa ali. Não acharam ainda um patrocinador desse tamanho. Porra, e ontem eu ainda olhava a camisa do Flamengo e pensava, mas onde é que estão os patrocínios todos ali na camisa do Ronaldinho que proporcionaram? Tem um Visa, né? Não apareceu. Não apareceu. No primeiro jogo do Ronaldinho, na estreia dele, teve um patrocínio de um milhão de reais. É. Vai daí, Everton Cunha! Aí, Cristiano Manuel, tava lá há horas, né? Há horas, a trilha. Isso. É o Mr. P! É o Mr. P! É o Mr. P! Raios! Raios! Raios! Aí, tava ali, Cristiano Manuel, já há horas, trancado no banheiro e nada de sair do banheiro. Nada, e passa 10 minutos, e 20 minutos, 30 minutos, uma tipo hora e nada. Tipo os banhos do Potter, assim, sim, né? Sim. Demorado. Aí numa hora, a Maria não aguenta mais. Ô, Manuel! Manuel, estás aí te sentindo bem? Por que estás a demorar tanto? Vale alguma coisa? Fale comigo, grita que estou aqui fora! Aí o Manuel, puxando o Manuel lá de dentro. Ô, Maria, que aqui não tem papel higiênico. Mas, Manuel... Mas, Manuel, me ouve, Manuel! Por acaso tu não tens língua? Olha, claro que tem, mas não sou contorcionista! Que nojo, cara! Quem aqui nunca tentou, né? Vai daí, KG! Eu me lembro do Charles Bukowski. Boas tardes! Pode não vir às 6, tá, Potter? Obrigado. Boas tardes, amigos do PB. Vem por meio desse lembrar que além do Maurício ser um pão, ele dá uma certa travada na língua na hora de dizer Atlântida. Parece que ele fala Atlântida. Fala aí, Maurício. Atlântida. Atlântida. Cara de pau, hein, meu? É. Como é que imprime isso aqui falando de ti, assim, na cara dura? É, Maurício. É Atlântida. Atlântida. É que o Maurício coloca o C antes do T. Atlântida. É Atlântida. Atlântida. Atlântida. Atlântida. É Atlântida. Até engraçado de ouvir. Todavia tem uma lista de nomes. Só uma mulher apaixonada pra anotar uma coisa. Eu acho que é um homem. Que faz, hein, Maurício? Sou um homem apaixonado. Daniel, quando eu imprimo qualquer merda de você, tá ok. Então fala merda. Não precisa vir a 6, Maurício. O jeito que o Maurício fala merda é uma coisa incrível. Merda. Todavia tem uma lista de nomes de alguns artistas traduzidos pro brasileiro. Esse é o motivo de ter sido selecionado. São eles: Joãozinho Rios. Johnny River. Joãozinho Inverno. Johnny Winter. Roberto Planta. Robert Plant. Joãozinho Dinheiro. Johnny Cash. Alicia Pedra Prateada. Silverstone. Jeremias Ferros. Jeremy Irons. Bill Puxa Homem. Bill Pullman. Pullman. Ney Jovem. Hã? Neil Young. Foca ou selo? Stamp? Seal. Seal é selo? É, eu acho que é. Selo é stamp. É. Foca, então. João Doce. Johnny Sugar. Não, John Candy. John Candy. John Candy. E aí tem um gordinho, fez vários filmes de humor. É, acho que ele já morreu. Baseball, né? Já morreu. Fez Mandei... Jamaica Baixo de Zero, aquele gordo Isso, Jamaica aquele Baixo de Zero. Aquele engraçado. Ele... Era tri, morreu já. Mandem um abraço pra minha mãe Lúcia e pro meu guitarrista Jarriel. Jarriel? Um beijo pro guitarrista dele. Valeu, Daniel, que adoro o jeito do Maurício falar. Atlântida. Que pega no teu pé, que tem Quem nunca bateu o saco no cano da bicicleta? Ah, no cachimbo? Ah. Na hora de pedalar rápido pra impressionar uma menina, não sabe o que é amor. Quem nunca peidou e tossiu simultaneamente pra disfarçar, não sabe o que é adrenalina. E fazer xixi e soltar pum ao mesmo tempo é difícil, é complicado, né, cara? É impossível. Não sabe pra o modéstia, que faz modéstia à parte, se eu tivesse um super poder, assim, se fosse super herói, seria o do peito silencioso, cara. Eu não, tenho essa categoria, essa habilidade. De, assim. Aquele que é barulhento, torná-lo silencioso. Totalmente mas silencioso. Mas pratica, meu. Pratica. Eu sou, mas é puto. É prática, só levantar meio gominho. Só meio gominho. Mas ele não faz assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Não pode levantar Silêncio. Todo o gomo, é meio gominho. Tá, mas ele não faz nem? Não. Nesse não, momento, não, nesse momento voltamos a ter 12 anos. Porque na moto eu faço muito isso. 9, eu acho. Na moto, eu, às vezes vem um pé na moto e o cara levanta o ponto pro lado. Olha o cara fazendo manobra, não, cara. Uma vez eu ganhei um concurso de pior leitor. Eu acho, porque eu não sei bem o que estava escrito no certificado. Ai, ai, ai. Maurício. Fala, pai. Quem manda pra gente é o Ricardo Agliardi. Agliardi? De Caxias do Sul, tá morando em Novo Hamburgo. Ó. Oh. É, como ser sincero com as mulheres sem magoá-las? Muito importante. É o mais importante, né, importante, cara, isso aqui, cara. Né? Quando ela tá gorda, o que tu fala pra ela? Querida, você anda se nutrindo de uma forma inadequada. Ah, boa. Quando ela tá feia, meu bem, sua aparência física tô não condiz com o que me foi prometido quando a gente se casou. Barra. Quando ela tá chata, creio que você esteja se equivocando com a sua atitude perseverante acerca desse assunto. Quando ela te proíbe de ir no futebolzinho da quarta, acredito que a prática de atividades poliesportivas supervisionadas podem influenciar diretamente no nosso relacionamento, melhorando assim nossa convivência. É bom. Quando é. Ela diz que você tá bêbado. Tá bêbado. Seria interessante que você não observasse somente a minha situação nesses momentos. Mas que você providencie um recipiente plástico para que eu possa depositar... Recipiente. Para que eu possa depositar a minha opinião sobre sua experiência com bebidas alcoólicas. O melhor é o bêbado sempre, né, cara? O mais articulado. Quando ela quer visitar a mãe dela, vulgo sogra. Ai, quer te levar junto, óbvio. Gostaria muito de acompanhar nessa visita tão importante, amor. Porém, fico impossibilitado em virtude de não ter um relacionamento confortável com a pessoa em questão. Boa. Que é a sogra, boa. Né? E foi pra finalizar, quando ela alega estar com dor de cabeça. Ai, tô com dor de cabeça. Querida, eu compreendo sinceramente e acredito que por se tratar de uma situação tão complicada, eu deva buscar alternativas que me solucionem o problema. Retornarei amanhã de manhã. Ah. Vai sair pra resolver o problema. Sim, ah, malandro. Né, naquelas casas, né, que a gente... Vai pegar alguém que não tenha dor de cabeça. Restaurante, né? Modelo. Isso. É. Agora eu quero falar com você que é mão fechada. Tu é mão fechada, é verdade? Não, imagina. Não, o Pi não é mão fechada, ele só sabe gastar bem. Põe um Cebion na mão do Pi, passa o oceano, ele nada passa. Até o Pi negocia, e às vezes em poucos minutos economiza o que leva um dia inteiro pra ganhar e dando um duro danado, né, ô Mr. P? É verdade. Se tu também é mão fechada que nem o Mr. P, anota aí, HDI Seguros. Antes de fechar o seguro do seu carro, faça um teste. Peça pro seu corretor cotar também com a HDI, que tem de gente economizando 10, 20, 25%. Bah. Por quê? Porque o HDI alto não tem aquelas coberturas adicionais que você paga e muitas vezes acaba nem usando. Não tem perfumaria, nem tem penduricalho. Por isso você paga menos. Em geral, muito menos. Afinal, para pagar mais caro, para quê? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Boa, Maurissola! É isso aí, rapaz. É Faça uma piadinha aí. Aqui, Maurício. Pode. Piada do Poté! Apoio! Creme hidratante Ervas da China! Pra usar no rosto, nas mãos e na vasta extensão do seu corpo. Rossana de São Leopoldo, Rossana Miller, manda pra gente duas delicadas bichinhas. Estão passando tranquilamente num parque quando passa por elas uma bela mulher. Uma belíssima mulher. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Corpo, pernas maravilhosas, braços maravilhosos, rosto. E aí uma das bichinhas acompanha com o olhar aquela mulher passando e murmura: que mulher linda. E a outra bichinha toma um susto. Que isso, filhinha? Uma recaída, é? É nada, que às vezes eu penso que sou lésbica. Muito ruim. Eu tenho outra aqui, mano. Mais um. E a loira gostosa foi contratada como secretária mais pelos seus dotes físicos do que pela sua experiência. Quem mas é aqui, claro, né, meu? Não vai contratar pela experiência. No primeiro dia, o chefe lhe dá uma ordem e ela liga para o almoxarifado da empresa e pergunta: você tem envelope redondo? E aí o cara do almoxarifado: envelope redondo? Sim! O chefe pediu pra eu enviar uma circular. Uma repórter nova lá da CBN em Floripa chegou, pá, pegou o carango da CBN, saiu pra primeira reportagem, dá uma meia hora, liga pra CBN. Alô? Ô, Vilmar, quanto é que custa a porta de um Mondeu? Não precisa falar mais nada. Na primeira reportagem dela. Como é que ela falou com a... Ô, Vilmar, quanto é que custa a porta de um Mondeu? Porta de um Mondeu. Primeira vez que pegou o caranga, cara. É, tem aquela pergunta: amor, quanto que é a franquia do seguro? E o Neto, hein? Neto Fagundes! Tô aqui dando risada de vocês, né? Tô aqui com esse... Como é que foi a festa do bagre da Marlene, cara? Não terminou ainda, cara. Ainda estão comendo a ambrosia. 50 anos de casado, né? O pai recém passou aqui no estúdio de verão também. Ah. E aproveitar pra agradecer todo esse time aqui, né? A Camila, o Igor, o Adriano, aqui, o Jefferson, o Paulo Germano, Ricardinho Duarte, a Xênia, que está nos recebendo aqui de forma muito carinhosa, porque eles realmente são grandes amigos. Maravilhosa, Xênia. Eu gostaria que vocês dedicassem também isso aí ontem, rapaz, um carinho especial para eles. Ô, Neto, vai aparecer de novo aí ou não? É. Sim, segunda-feira eu já tô aí, cara. Não, eu tô dizendo aí, no estúdio. Vai contar um caos para fechar o Pretinho de hoje? Tô me despedindo deles aqui, tô agradecendo e me despedindo deles, porque... Conta um caos aí, faz 3 anos que tu não conta a trilogia da Égua, Neto. Não, temos que relançá-la. Então vai, Neto. Não, mas tem uma boa que me contaram aqui, ó. Diz que teve uma suspeita de um estupro no litoral e chamaram o nego velho, que era o único cara que tava por perto. Essa é boa. Aí diz que a guria pegou e convidou ele, disse: olha, eu preciso de ti pra me salvar, vou ter que prestar depoimentos e coisa, né? Diz que aí foi pra delegacia. Chegou na delegacia, o nego velho pilchado ali, e aí disse que o cara olhou pra ele e disse: e o senhor foi arrolado, então? Eu não, querido, foi a gordinha que ela que foi. Foi a gordinha. O senhor então foi arrolado. Não, aquela gordinha ali. Que pra quem não sabe, arrolado é o que, Neto Fagundes? É chamado. É, na verdade, quando a pessoa é convocada a prestar depoimento. A testemunha. Foi a gordinha. Mas o nego velho vai saber de arrolar, mas você não sabe nada do que é isso. Ai, Neto Fagundes, 2 da tarde, Neto Fagundes. Valeu, gurizada. Um grande abraço pra você. Valeu, gente. Obrigado. Até segundo. Até aqui, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Pampando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Não, eu tô procurando o trote aqui, cara. Hoje é o Geiso, quer processar alguém, o Geiso. Olha que beleza. Sabe quem é que o Geiso vai querer processar? Quem? A mãe dele. Voltaremos às 6 da tarde com o Pretinho Básico.